Esquente o colo pra quem há de vir. Esquente o colo pra quem há de vir. Olha por dentro das palavras rasas, mente olhando nos meus olhos e me diz uma por uma sobre as minhas falhas e os diferentes blocos do seu muro pra longe de mim, dependente do veneno que pra alma basta. Esquente o colo pra quem há de vir, uma por uma dor por dor eu já cantei que passa. Eu já cantei que passa.